dia 8, Juliette Novembro. Diz que é Juliette Novembro, prossegue. Utilização de reboque, 76 para ponte 4, com 4 11. Novembro, tem autorizado o início do reboque, chame no praça 3, pronto para ingresso no pátio principal, isca Juliette Novembro. 3601 na escuta para cópia. Comodoro, TAM 3601, pronto, táxi com 66 a bordo, TAM com 4 horas de autonomia. 64 horas com fins copiado, o Shanten táxi aprovado via pátio, India Alpha até o ponto de espera, piscando 0, ajuste no 020. O senhor está pronto para cópia? Mesmo pronto, cópia, táxi autorizado, via pátio, India Alpha até o ponto de espera, dando 0. O TAM 3601 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via Upper Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, após direto posição Trivi. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo autorizado 300. O pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5026, TAM 3601. Autorizado. Upper Zulu 16, após Belo Horizonte 30, nível de voo autorizado 300, reval da pista 10, primeira curva de direita, saída da El Leda Bridge, controle de saída 1208, Astana 026, Portan 3601. Correto 3601, no chame pronto para decolagem na ponta, espera pistola 0, senhor. Whisky Juliette Novembro tem reboque aprovado do pátio 3 até o portão 04, mantendo escuta constante, aponte ao término Novembro. Novembro, esse. Ok. Frequência. Confirme? O Novembro está assim, está em ingresso no pátio 1.4. Afirma. Autorizado alinhar e decolar, pistão zero, tem um trijono 50 graus com 08 nós. Delta Mike, Delta Charlie, Papa Zero 3, suporte para embaixo. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Charlie, obrigado, bom dia. Tan 3601, decolado ao 58. Chame agora o controle Salvador em 120.8, tenha um bom voo. 01, boa noite. Controle Salvador, Tan 3601, decolou passando 1070. Tan 3601, contato radar, suba ao 300. 300, Tan 3601. Você autoriza o TAN 3601 no Prodigy Dial? Autorizado. Sim, autorizado Prodigy Dial. Obrigado, bom dia. Três meia zero um, restrito 280. Restrito 280, 3601. 3601, chame centro Recife, 1251. 1251, 3601. Mike X3 Charlie, bom dia, prossiga. Charlie, toda a civilização, senhor, para a reforma, está na moto, sim, somente confirme, da remota para o portão 612, é isso? Afirmativo. Sente livre, é bom que chame ao término Mike X3 Charlie. bom dia, o Xané 62, 5 anos. Guarulhos, 360 aprovado, prosseguir. Autorizado Guarulhos, 360, rota via Bridge, Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, decolo no zero, voa à direita. No perfil da Dael, Leida, após Leida, voa Bridge, 5037, transponder, controle 120.8. Ok, 360 aprovado, rota conforme Bridge, Zulu no meio, depois Bravo Hotel Zulu, decola da 10, Dael, Leida e depois de Leida, voa Bridge. Controle 120.8, transporte Mike Feitiano, informatando no reboque, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Oi, o uísque e Juliette aqui. Siga. Projeção de reboque, pátio 3, para o pátio 1. Qual a porção do pátio 1? Só um segundinho, deixa eu confirmar essa porção. Pode dar início no pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Repassará. Gaussian Pax. Whisky Juliette Kilo, guardando instrução para ingresso para o ponto 5. Ok, de imediato autorizado, agilizando a medida possível o reboque até o portão 5, autorizado. Ok, liberado. Ok, estamos agilizando.